É uma iniciativa que mais uma vez procura marcar o Dia Mundial da Criança, que é muito importante para nós e foi sempre um dia que quisemos assinalar ao longo destes anos, estando mais próxima das crianças e de um encontro delas, já que também com as dificuldades da pandemia não pudemos realizar as grandes iniciativas que realizávamos em tempos idos, que era concentrá-las todas num espaço, ainda tendo esse cuidado, ainda estamos a procurar respeitar estas condições da Direção-Geral de Saúde e então a nossa intenção foi pelo menos marcar num estabelecimento escolar. Neste caso escolhemos a Escola da Cordinha, no ano passado escolhemos uma da outra escola e hoje trouxemos a alegria para diferenciar este dia, sendo que esta alegria obviamente queremos que seja mantida todos os dias e seja um momento. A nossa vinda aqui à Escola da Cordinha foi realmente também com o intuito de trazer um kit desportivo para que eles possam também ter mais elementos associados ao desporto, ao bem-estar. Com a ajuda do Pelouro do Desporto, com o do professor Nuno Ribeiro, com a colaboradora Rita, depois também com as bibliotecas públicas, nós trouxemos aqui também os temas do baú, canções do baú, temas da minha infância, temas da infância das minhas filhas, que me lembro muitas vezes cantar com elas estes temas, e que hoje, quando percebemos que há muita dificuldade na fala, em que se diz que há muita necessidade de terapeutas da fala, acredito que poderá também passar por aqui e minimizar esta dificuldade com esta vontade que nós estamos a querer transmitir, que é a importância de cada vez mais cantarmos. A canção é transversal, a música é transversal. Aprender a cantar com a dicção correta também ajuda a falar corretamente. A alegria das músicas, obviamente, que também transmite uma felicidade contagiante, e é um pouco tudo isso que nós queremos aqui trazer com estas gravações, com estes temas que foram gravados pelas bibliotecas, trazer essa alegria, trazer aquilo que era a história dos nossos antepassados, as músicas da nossa identidade, das nossas tradições, a música infantil tradicional, e depois a atividade desportiva, que é aquela que todas as crianças gostam, que é promover também atividades de rua, atividades que ajudem a que eles socializem, que se encontrem. Estamos aqui num espaço aberto, onde todos eles estão juntos, um espaço que permite realmente este saudável e agradável convívio. É mais uma atividade de rua que estamos a promover e a comemorar o Dia Mundial da Criança, que eu espero que gostem. Vai ser tudo isto, vai ser depois dinamizado em todas as escolas. Hoje marcámos aqui, mas passaremos por todas as escolas a realizar esta iniciativa. Tínhamos previsto iniciativas de rua também na cidade de Oliveira do Hospital, para que os pais pudessem também levar os seus filhos ao Largo Ribeiro do Amaral, que tivemos que cancelar face às condições climatéricas, uma vez que se adivinhava muita chuva, muita trovoada. Por acaso, hoje isso não está a acontecer, mas era assim que anunciava há uns tempos atrás, e estas coisas requerem preparação prévia, planeamento atempado, e tivemos que cancelar face àquilo que se anunciava como tempo para estes dias. Mas ainda assim, cá estamos a comemorar este dia e desejar a todas as crianças o melhor do mundo, e que o melhor do mundo não seja aquilo que nós estamos a assistir na Ucrânia, o melhor do mundo seja aquilo que nós estamos aqui a assistir hoje, que é proporcionar a todas as crianças daqui, da Oliveira do Hospital e do mundo, esta paz, esta alegria contagiante e o respeito pelos direitos das crianças, que se possam respeitar realmente não só aqui, mas em todo o mundo.